Quando eu piso na arena, meus ancestrais vêm comigo. Sigo, sigo, blindada contra o inimigo antigo. Brigo, nossa dança, nosso grito. Mexe o ego, mas esquece do que eu digo. Herdeira da rainha do Egito. Sempre que escrevo, boto em negrito. E o que tá escrito eu não li no livro. Vive e acredito, vive e acredito. Foi a sintonia desse amor que me energizou, me preparando pra luta. O tempo fechou, até balançou, mas não derruba. Foi a sintonia desse amor que me energizou, me preparando pra luta. O tempo fechou, até balançou, mas não derruba. Vem nessa batida, melodia, bem com melanina. Toda essa magia que me inspira e que me transformou. De mil dias sou periferia, o pensamento cria RZO. Saca só, a luta não acabou. Essa é pra quem faz, é. Levanta a cabeça e corre atrás, é. Mostra que é capaz, é. Autoestima pra nós nunca foi demais. Essa é pra quem faz, é. Levanta a cabeça e corre atrás, é. Mostra que é capaz, é. Autoestima pra nós. Foi a sintonia desse amor que me energizou, me preparando pra luta. O tempo fechou, até balançou, mas não derruba. Foi a sintonia desse amor que me energizou, me preparando pra luta. O tempo fechou, até balançou, mas não derruba. Vitória pra nós, são mais que reais, são mais que metais, é meu povo em paz. Vitória pra nós é bem mais que um carro veloz, a gente ter voz. Vim pra levantar essa bandeira, representando a massa guerreira que faz acontecer, e quem vê vai dizer: olha outra pantera negra ali.